bem, alunos, estamos começando mais esse momento de saber aqui no Escola Show. Eu, professor Cedilha, lhe dou as boas-vindas para resolver aí para vocês as dúvidas, para você, menino sapeca, que está se preparando para o Enem. E eu, professor Salsicha, vou pegar as cartas dos nossos ouvintes e selecionar as perguntas mais frequentes, as dúvidas mais frequentes para sanar para vocês. Pegando a carta aqui do Clodoildo. Ele quer saber a respeito do descobrimento do Brasil, professor. Muito bem, o descobrimento do Brasil é Pedro Álvares, não é? O navegante português Pedro Álvares descobriu o Brasil quando ele viajava num cruzeiro do Roberto Carlos, não é? Nesse cruzeiro, o Pedro Álvares, ele estava acompanhado da cantora Alcione, vocês conhecem, grande sambista. Por isso que a descoberta é atribuída a Pedro Álvares Cabral. Cabral. Vamos para a próxima pergunta, professor. Agora a carta do Consuildo. Ele quer saber a respeito das guerras mundiais. Olha, meu querido Consuildo. Há muitas guerras que são muito importantes na história, na história mundial do mundo, não é? E entre elas, algumas guerras que devem ser notadas, por exemplo, a Guerra Fria. A Guerra Fria que marcou o período econômico europeu, onde os países disputavam, não é? Ali se degladiavam para ver quem vendia mais sorvete, não é? Você também não pode esquecer da Grande Guerra, onde o inimigo costurou a bunda do adversário, que é a Guerra dos 100 Anos. E também uma guerra tradicional, uma guerra nacional, não é, professor Salsicha? Isto mesmo, a respeito da Guerra dos Farrapos. Exatamente, a Guerra dos Farrapos, que foi um confronto dos exércitos, né? O exército mulambento enfrentou o exército dorme sujo, onde os soldados rasgavam as roupas do adversário. Não é por isso a Guerra dos Farrapos. Bom, querido professor Salsicha, vamos embora, porque essa semana a gente comemorou o Dia do Professor, não é? E por isso a gente está aqui numa grande festa na nossa redação. Inclusive a professora Suzana está tirando a roupa, porque hoje ela vai mostrar pra gente a área do triângulo, tá certo? E por isso eu gostaria de encerrar em homenagem a todos os professores do nosso Brasil, encerrar com uma linda homenagem, uma linda poesia de Talaco de Oliveira, a querida poesia que vamos ler. Professor, você é amor, é meu exemplo na vida. Eu te ofereço um dole com toda a emoção. Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite.